Bem, nosso podcast é sobre o livro 2, Ética Nicômaco, a Ética das Virtudes. Aristóteles divide as virtudes em virtudes intelectuais, que são a sabedoria, inteligência e prudência. As virtudes morais são a liberalidade e a temperança. Ele discorre que a virtude intelectual depende mais do ensino e requer tempo e experiência. A virtude moral é resultante do hábito. As coisas da natureza, elas são da natureza, mas nós não é por natureza, nem contrariamente à natureza, é natural para nós recebermos essas potências e nos aperfeiçoarmos por hábito. As potências não são dadas por natureza, elas são nossos sentidos, possuímos os sentidos antes de usá-los. Ele dá exemplos sobre a visão e a audição, ou seja, um olho virtuoso é aquele que enxerga bem, um ouvido virtuoso é aquele do homem que toca violão de ouvido, é de um citareiro que tange a lira a partir de ouvir. Um cavalo virtuoso é o que é veloz, uma cabra virtuosa é a que dá leite e assim por diante. Pode-se progredir até o infinito. Não é segredo para ninguém que as virtudes para Aristóteles são por atividade, que aprendemos-las fazendo. Eu acredito que seja hoje o ditado que reza na boca das pessoas, em que dizem é fazendo que se aprende. Então, um construtor só se torna construtor construindo, um tocador de lira só se torna tocador de lira tangendo esse instrumento, e nós só nos tornamos justos praticando ações justas. Ele fala também das virtudes na polis, né? Os legisladores tornam bons os cidadãos pelos hábitos que lhe incutem, e que esse sim é o verdadeiro propósito de todo legislador, né? Quem não logra com tal desiderato falha no desempenho da sua missão. Quem não aspira essa missão falha, é um ato falho. Nós podemos fazer um adendo à República de Platão, no livro 1, onde Trasímaco de Calcedônia, o Calcedônio, ele fala que isso é absurdo, que os governantes proferem as leis para eles e a partir deles. Há um trecho em que ele dá exemplos sobre linhas gerais, falando sobre a saúde, mas não há nenhuma fixadez nisso, porque a saúde é papel de cada um conservar, e que o vigor é perdido tanto pelo excesso quanto pela deficiência dos exercícios físicos, que a saúde é perdida tanto pela deficiência quanto pelo excesso de alimentos e bebidas, né? O homem que se excede na bebida, a gente pode ter um exemplo do simpósio, né, do banquete de Platão, que é a festa dos tonéis de vinho, a festa de beber, e o homem que se excede na bebida, ele perde a saúde. E tanto o alimento quanto a bebida, nas devidas proporções, produzem, aumentam e preservam a nossa saúde. As virtudes podem ser geradas e destruídas pelas mesmas causas e mesmos meios, a partir de tocar lira, e a partir de construir, que nós sabemos quem são os bons e maus citaristas, os bons e maus construtores, e que se fosse o contrário, não haveria necessidade de um mestre, ou seja, do professor. Na virtude moral, a virtude está em relação aos nossos atos praticados, né, em relação aos homens. Nas situações de perigo, nos tornamos corajosos ou covardes. Em situações ante aos nossos desejos e impulsos, temperantes e calmos, intemperantes e irascíveis. Os atos que nós praticamos é que podem aquilatar, ou seja, é o que podem medir o nosso caráter, né? Nossa virtude moral, tudo depende disso. É preciso que sejamos bem educados por hábito. A virtude moral, ela não está sendo investigada como teoria, senão eles seriam filósofos. Ele diz que a virtude está sendo investigada para que nos tornemos bons, ou seja, que nos tornemos virtuosos. Do contrário, esse estudo seria inútil. Ele vai falar da mediania, ou seja, da justa medida. O covarde tudo teme, o temerário nada teme. E a justa medida é a coragem. O intemperante, ele se entrega a todos os prazeres. O rústico evita todos os prazeres, então a justa medida é a temperança. Então a virtude está justamente em nós nos abstermos dos prazeres corporais, ou seja, da bebida, da alimentação, da sexualidade, enfim. Deleitar-se é temperança, afligir-se é intemperança. Não sofrer ante aos perigos, né? Aquele que se arrosta a coisas terríveis e não sofre é corajoso, o que se aflige é covarde. A virtude na educação também é falada, é por causa da dor que praticamos ações más e nos abstemos das ações nobres por causa do prazer. Muitos dizem que ele nega toda a doutrina de Platão, que eu acho extremamente absurdo, porque alguém que conviveu com Platão durante 20 anos em sua escola não poderia negá-lo. Então, ele diz que deveríamos ser educados desde a mais tenra infância, como diz Platão, a fim de nos deleitarmos e de sofrermos com as coisas que nos devem causar deleite e sofrimento, nas coisas que valem a pena. Então, como já havia falado, a virtude moral ela é resultante do hábito. Então, arrostar-se e desprezar o perigo, né, é uma virtude. A capacidade de se abster a esses prazeres também é uma virtude. Aquele que sofre e que se aflige é um homem fraco. Deleitar-se, então, na abstenção dos prazeres corporais é temperança, e o aborrecimento e a aflição é intemperança. A virtude moral ante a dor e ao perigo é arrostar-se e não sofrer é bravura. O homem que sofre é um covarde. Então, o homem bom, o homem virtuoso, é o que tem virtude moral, é o homem que tem conduta firme. O homem mau é o contrário disso, né? Porque os prazeres eles são comuns aos animais. O podcast chega ao fim. Eu queria só fazer um adendo com as perguntas que eu li em Diógenes Laércio. Então são perguntas feitas e as respostas são dadas todas por Aristóteles. Por que conversamos com pessoas belas? Esta é a pergunta para um cego. Uma mulher havia tagarelado ao seu ouvido e depois havia perguntado: "Te aborreci com meu palavratório?" A resposta: "Não, por Zeus. Eu não estava te ouvindo." O que é a esperança? É o sonho de quem está acordado. O que envelhece mais depressa? A gratidão. Quando alguém lhe perguntou: "Que vantagem levam os mentirosos?" A de não levarem crédito quando falam a verdade. Perguntaram-lhe qual seria a diferença de uma pessoa bem educada e a outra não, tanto quanto os vivos diferem dos mortos. Enfim. Essa foi dada a minha contribuição. Hoje louvamos Aristóteles e eu espero ter contribuído para o nosso podcast. Abraço a todos e desculpem qualquer falha. Até mais.